Você poderia voar para o sul, e eu poderia voar para o norte. Você sabe bem o caminho do leste. Eu poderia no oeste tentar minha sorte. Poderia voar pra qualquer lugar. E voando, voando, nós dois poderíamos nos afastar. Mas Deus soprou sobre nós e preparou um ninho pra gente descansar. Vem voar comigo, vem, vem cortar o céu. Vem voar mais alto, nosso voo vem de Deus. Com você eu atravesso esse mundo inteiro, o céu é tão pequeno, meu passarinho. Vem voar comigo, vem voar comigo. Deus já preparou pra nós dois um ninho. Você poderia seguir outro bando. Eu poderia voar no sentido inverso. E voando, voando, nos distanciaríamos. Mas Deus soprou sobre nós e nos trouxe pra perto. Vem voar comigo, vem, vem cortar o céu. Vem voar mais alto, nosso voo vem de Deus. Com você eu atravesso esse mundo inteiro, o céu é tão pequeno, meu passarinho. Vem voar comigo, vem voar comigo. Deus já preparou pra nós dois um ninho. Vem voar comigo, Deus já preparou pra nós dois um ninho. Vem voar comigo. Aqueles que voam embalados pelo sopro de Deus têm a certeza de que sempre vão encontrar um ninho.